Vamos até o Corpo de Bombeiro. O Pereira tá na linha? É, bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Estamos levando, né? Uma notícia triste no dia de hoje para nossa corporação, mas seguimos firmes, né? É, estamos anunciando aqui esta grande perda que Ilhota teve, né? A perda do senhor Paulo Vilmar Batista, o comandante expresso aí do Corpo de Bombeiros. É lamentável, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ser forte e enfrentar, né, Pereira? É, não, com certeza, né? A gente recebeu a notícia ontem à noite dos familiares, entristeceu toda a corporação, né? Porque o Expresso foi um, além do comandante, ele participou da primeira diretoria da nossa corporação, foi uma das peças importantíssimas para a instalação do bombeiro voluntário aqui no nosso município, né? Uhum. E todos os anos que ele fez parte da nossa corporação, era um exemplo de pessoa e um exemplo de bombeiro que batalhou muito pelo voluntariado, né? E para fazer com que a nossa corporação funcionasse, né? Nós somos o que somos hoje também por causa do comandante Expresso, né? Do dirigente Expresso também, que fez parte da diretoria em 2005, né? Então a gente fica triste, todos os bombeiros, principalmente os bombeiros que atuaram com ele hoje, estão muito tristes. A gente está preparando uma homenagem para o nosso grande guerreiro que não partiu e sim descansou, né? Descansou dessa batalha. A gente já entrou em contato com a guarda de honra dos bombeiros voluntários de Indaial, que são referência pra gente, né? Uhum. Eles me pediram até o meio-dia de hoje para confirmar quantos integrantes vêm, pra gente poder estar fazendo homenagem fúnebre a ele. E a gente também está organizando para fazer o cortejo da Capela Mortuária de Ilhota até o cemitério com o nosso caminhão de combate a incêndios, né? No qual ele também trabalhou com ele, né? E um cidadão novo ainda, 55 anos, já, Pereira? Sim, sim. Realmente foi uma fatalidade, pegou nós de surpresa, né? Uhum. Ele já vinha com alguns problemas durante algum tempo, mas vinha tratando, buscando o que que era, o que estava causando, né? Já havia feito cirurgias, tudo, né? Então a família toda aí de Ilhota, as nossas condolências pela perda do comandante Expresso. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo espaço cedido também.